Ficheiro 64. Ouviu-se uma súbita pancada e um palavrão no corredor. E levantei-me apressadamente, dirigindo-me à porta, a tempo de ver o próprio Jamie entrar aos tropeções, apoiado pela figura curvada do velho Alec McMahon, de um lado, e dos esforços bem intencionados, porém magros e espigados, de um dos palafreneiros do outro. Deixou-se cair no meu banco e estendeu o pé esquerdo com uma careta desagradável. A careta parecia ser mais de aborrecimento do que de dor, de modo que me baixei para examinar o apêndice dorido com relativa preocupação. Uma leve entorse, disse eu, após uma inspeção rápida. O que fizeste? Caí. Jamie respondeu laconicamente. Da cerca? Perguntei, provocando-o. Ele ficou vermelho. Não, do Donas. Estavas a montar aquele animal? Perguntei incrédula. Nesse caso, tens sorte de sair só com o tornozelo torcido. Fui buscar uma ligadura e comecei a envolver a articulação. Bem, não foi assim tão mau, disse o velho Alec sensatamente. Na verdade, rapaz, estavas a sair-te muito bem com ele. Eu sei que estava, retorquiu Jamie, rangendo os dentes, quando eu apertava a bandagem. Uma abelha picou-o. As sobrancelhas cabeludas ergueram-se. Ah, foi isso. O animal agia como se tivesse sido atingido pelo dardo de um elfo, confidenciou-me Alec. Deu um salto com as quatro patas no ar e desceu. Depois ficou completamente louco, saltando por todo o cercado como uma abelha numa garrafa. O rapaz continuou agarrado, disse balançando a cabeça em direção a Jamie, que inventou uma nova expressão desagradável em resposta. Até que o enorme demónio amarelo saltou por cima da cerca. Por cima da cerca? Onde está ele agora? Perguntei, levantando-me e limpando as mãos. A caminho do inferno, espero, disse Jamie, colocando o pé no chão, experimentando cuidadosamente colocar o seu peso sobre ele. E é bom que fique por lá. Contraindo-se, sentou-se novamente. Duvido que o diabo faça uso de um garanhão ainda selvagem, observou Alec, sendo ele próprio capaz de se transformar num cavalo quando necessário. Talvez o Donas seja o próprio demónio, sugeri, divertindo-me. Eu não duvidaria, disse Jamie, ainda com dores, mas começando a recuperar o seu habitual bom humor. O diabo é geralmente um garanhão negro, não é? Ah, sim, disse Alec, um grande garanhão negro que viaja depressa como o pensamento entre um homem e uma mulher. Riu alegremente para Jamie e levantou-se para se ir embora. E por falar nisso, disse piscando-me o olho, não te espero na estrebaria amanhã. Fica na cama, rapaz, e descansa. Por que será? Perguntei, olhando o velho e rabugento chefe da estrebaria, que toda a gente acha que não temos mais nada na cabeça além de irmos para a cama. Jamie experimentou colocar o peso do corpo sobre o pé outra vez, apoiando-se na bancada. Para começar, estamos casados há menos de um mês, observou. Além disso, ergueu os olhos e riu, sacudindo a cabeça. Já te disse antes, Sassenach, tudo o que pensas fica estampado no teu rosto. Caramba! Exclamei. À exceção de uma passagem rápida pelo consultório para ver se havia alguma emergência, passei a manhã seguinte a atender às necessidades exigentes do meu paciente solitário. Devias estar a descansar, observei em tom reprovador. E estou. Bem, o meu tornozelo está a descansar, pelo menos, vês? Uma perna longa sem meia projetou-se no ar e um pé, esbelto, ossudo, sacudiu-se de um lado para o outro. Parou bruscamente no meio do movimento com um ai abafado do proprietário. Baixou-o delicadamente, massajou o tornozelo ainda inchado. Isto vai ensinar-te, declarei, girando as minhas próprias pernas para fora dos cobertores. Agora anda, já estás a criar mofo na cama há bastante tempo. Precisas de ar fresco. Ele sentou-se, o cabelo a cair no rosto. Pensei que tinhas dito que eu precisava descansar. Podes descansar ao ar fresco. Levanta-te, vou fazer a cama. Entre queixumes sobre a minha insensibilidade e falta de consideração por um homem gravemente ferido, ele vestiu-se e ficou sentado tempo suficiente para lhe ligar o tornozelo enfraquecido antes da sua exuberância natural o dominar outra vez. Está a chover, disse, olhando rapidamente pelo postigo da janela, onde o leve chuvisco se preparava para dar lugar a um grande aguaceiro. Vamos para o telhado. Para o telhado? Ah, sem dúvida. Não podia pensar numa recomendação melhor para um tornozelo estirado do que subir 6 lances de escada. 5. Além do mais, tenho uma bengala. Apresentou a bengala em questão, uma clava antiga de pilriteiro, tirando-a de trás da porta com um floreado triunfante. Onde arranjaste isso? Perguntei, examinando-a. De perto estava ainda mais desgastada. Uma vara de madeira rija, de cerca de 1 metro, e endurecida pelo tempo, como um diamante. O Alec emprestou-me. Ele usa-a nas mulas. Bate entre os olhos do animal com ela para o fazer prestar atenção. Parece eficaz, comentei, olhando para a madeira gasta. Talvez o experimente algum dia, em ti. Chegamos finalmente a um pequeno local coberto, logo abaixo do ressalto do telhado de ardósia. Um parapeito baixo protegia a borda daquele pequeno mirante. É lindo! Apesar do temporal, a vista do telhado era magnífica. Podíamos ver a curva larga e prateada do lago e os penhascos elevados mais além, arremessando-se no sólido céu cinzento, como punhos negros e recortados. Jamie apoiou-se no parapeito, tirando o peso do pé magoado. É assim. Eu costumava vir aqui às vezes, na primeira temporada que passei no castelo. Apontou para o outro lado do lago, que parecia perfurado pelos pingos fortes da chuva. Vês aquela fenda além, entre os 2 penhascos? Nas montanhas? Sim. É o caminho para Lallybroch. Quando ficava com saudades de casa, às vezes vinha até aqui e ficava a olhar para lá. Imaginava-me voar como um corvo, através daquele desfiladeiro, vendo as montanhas e os campos, descendo do outro lado da serra, a mansão no fim do vale. Toquei no seu braço, com ternura. Queres voltar, Jamie? Virou a cabeça e sorriu para mim. Bem, ando a pensar nisso. Não sei exatamente se quero voltar, mas acho que devemos. Não sei o que encontraremos lá, Sassenach, mas sim, agora estou casado. És dona de Broch Tuarach. Fora da lei ou não, preciso de voltar, ainda que apenas pelo tempo suficiente para ajeitar as coisas. Senti uma emoção intensa, composta de alívio e apreensão, ante a ideia de deixar Leor e as suas variadas intrigas. Quando partiremos? Franziu a testa, tamborilando com os dedos no parapeito. A pedra estava escura e escorregadia com a chuva. Bem, acho que temos de esperar pela chegada do Duque. É possível que se ocupe do meu caso para fazer um favor ao Colum. Se ele não conseguir inocentar-me, talvez consiga um perdão. Então haveria menos perigo de voltar a Lallybroch. Bem, sim, mas... Olhou-me incisivamente quando hesitei. O que foi, Sassenach? Respirei fundo. Jamie... Se eu te contar uma coisa, prometes não me perguntar como sei? Segurou-me pelos 2 braços, olhando-me no rosto. A chuva umedecia os seus cabelos e fazia pequenas gotas deslizarem pelos lados do seu rosto. Sorriu. Eu disse-te que não perguntaria nada que não quisesses contar-me. Sim, prometo. Vamos sentar-nos. Não devias ficar de pé tanto tempo. Voltámos para junto da parede, onde o ressalto das lajes do telhado protegia uma pequena área seca do piso, e instalámo-nos confortavelmente as costas apoiadas na parede. Tudo bem, Sassenach. O que é? Perguntou Jamie. O Duque de Sandringham, disse eu, mordi o lábio. Jamie, não confies nele. Não sei tudo a seu respeito. Mas sei que existe alguma coisa a respeito dele. Alguma coisa errada. Sabes isso? Pareceu admirado. Foi a minha vez de olhá-lo com espanto. Estás a dizer que já sabes isso sobre ele? Conhece-lo? Fiquei aliviada. Talvez as ligações misteriosas entre Sandringham e a causa jacobita fossem bem mais conhecidas do que Frank e o vigário imaginavam. Sim, ele esteve aqui de visita quando eu tinha 16 anos. Quando me fui embora. Porque tu foste embora? Estava curiosa, lembrando-me subitamente de que Gaylis Duncan dissera quando a encontrara pela primeira vez no bosque. O estranho boato de que Jamie era o verdadeiro pai do filho de Colm. Hamish. Eu sabia que não era, não poderia ser, mas provavelmente eu era a única pessoa no castelo que realmente sabia. Uma suspeita desse tipo poderia facilmente ter levado Dougal a atentar contra a vida de Jamie, se de facto isso ocorrera no ataque em Carriarick. Não foi por causa da Letícia, foi? Perguntei com certa hesitação. Letícia? O seu espanto era evidente e algo dentro de mim que eu não sabia que estava apertado de repente descontraiu-se. Eu realmente não acreditava que houvesse alguma verdade na suposição de Gailey, mas ainda assim... Que raio te fez pensar na Letícia? Perguntou Jamie com curiosidade. Vivi no castelo um ano e falei com ela uma única vez, pelo que me lembro, quando me chamou ao seu quarto e me repreendeu por organizar um jogo de shinty no meio do seu jardim de rosas. Nota do tradutor. Shinty é um desporto de equipa tipicamente escocês, jogado com uma bola e tacos curvados na ponta. Contei-lhe o que Gailey dissera, e ele riu-se, o hálito condensando-se no ar frio e chuvoso. Meu Deus! Exclamou, como se eu tivesse a coragem. Não achas que o Colm pode ter suspeitado de algo assim, pois não? Perguntei. Sacudiu a cabeça com determinação. Não, não acho, Sassanar. Se ele tivesse a menor suspeita, eu não teria sobrevivido até aos 17 anos, quanto mais atingir a idade madura de 23. Isso mais ou menos confirmava a minha própria impressão de Colm. Mas mesmo assim fiquei aliviada. A expressão de Jamie tornara-se pensativa, os olhos azuis subitamente remotos. No entanto, pensando bem, não sei se o Colm realmente sabe porque deixei o castelo tão repentinamente naquela ocasião. E se a Gailis Duncan anda por aí a espalhar tais boatos? Essa mulher só arranja problemas, Sassenach. É uma mexeriqueira e uma megera, se não for a bruxa que as pessoas dizem que é. Nesse caso, é melhor eu fazer com que ele descubra. Ergueu os olhos para o lençol de água que se despejava das calhas. Talvez seja melhor descermos, Sassenach. Está a ficar demasiado úmido aqui fora. Descemos por um caminho diferente, atravessando o telhado, para uma escada externa que levava às hortas, onde eu quis arrancar um pouco de borragem, se o aguaceiro permitisse. Abrigámo-nos junto à parede do castelo, onde o peitoril avançado de uma das janelas desviava a chuva. O que fazes com a borragem, Sassenach? Perguntou Jamie, olhando com interesse para as videiras e plantas esparsas, tombadas pela chuva. Quando está verde, nada. Primeiro é preciso secá-la. E depois? Fui interrompida por uma terrível algazarra de gritos e latidos vinda de fora do muro da horta. Corri pelo aguaceiro, em direção ao muro, seguida mais lentamente por Jamie a cochear. O padre Bane, o sacerdote da aldeia, vinha a correr pelo caminho, as poças de água a explodirem sobre os seus pés, perseguido por uma matilha a uivar e latir. Atrapalhado pela sua batina volumosa, o padre tropeçou e caiu, espalhando água e lama para todo o lado. Num instante, os cães estavam em cima dele, rosnando e mordendo. Uma mancha achadrezada saltou por cima do muro ao meu lado e Jamie estava no meio deles, desfechando golpes com a bengala e gritando em gaélico, acrescentando a voz à algazarra geral. Se os gritos e imprecações surtiam pouco efeito, a bengala era mais eficaz. Ouviram-se ganidos agudos conforme a clava golpeava a carne peluda, e aos poucos a matilha recuou, acabando por se virar e debandar em direção à aldeia. Jamie afastou os cabelos dos olhos, arquejando. Maus como lobos, disse. Eu já tinha avisado Callum sobre esta matilha. É a mesma que perseguiu o Cobar até ao lago há 2 dias. É melhor mandar abatê-los a tiro antes que matem alguém. Olhou para mim enquanto eu me ajoelhava junto ao padre caído no chão, examinando-o. A chuva escorria das pontas dos meus cabelos e eu podia sentir o meu manto ensopar-se. Ainda não conseguiram, disse eu. Fora algumas marcas de dentes, ele está bem. A batina do padre Bain estava rasgada num dos lados, deixando à mostra uma coxa branca e lisa, com um corte feio e vários pontos de perfuração que começavam a sangrar. O padre, lívido com o choque, tentava pôr-se de pé. Era óbvio que não estava gravemente ferido. Se vier ao consultório comigo, padre, limpo-lhe esses cortes, ofereci, reprimindo um sorriso diante do espetáculo que o padre, gordo e baixo, apresentava, a batina a esvoaçar e a revelar as meias com desenhos de losangos. Nos melhores momentos, o rosto do padre Bain parecia-se com um punho fechado. Essa semelhança ficou ainda mais pronunciada pelas marcas vermelhas que riscavam a sua papada e realçavam as rugas verticais entre as bochechas e a boca. Fitou-me como se eu lhe tivesse sugerido que cometesse alguma indecência pública. Aparentemente eu fizera-o, porque as suas palavras seguintes foram: o quê? Um servo de Deus a expor as suas partes pessoais às mãos de uma mulher? Bem, minha senhora, não sei que espécie de imoralidades são praticadas nos círculos a que está habituada, mas digo-lhe que isso não será tolerado aqui, enquanto eu for responsável pelas almas desta paróquia. Com isso, virou-se e afastou-se a bater com os pés, coxeando fortemente e tentando sem sucesso segurar na parte rasgada da batina. Como quiser, gritei para as suas costas. Se não me deixar limpar esses cortes, eles vão inflamar. O padre não respondeu, mas curvou os ombros chonchudos e escalou a escada da horta, um degrau de cada vez, como um pinguim a saltitar num bloco de gelo flutuante.